Yeah, ao número 1. Lito Atalaia apresenta DJ Max nos beats. Yeah, essa daqui vai ao número 1. O único, o primeiro, ao que é digno, ao número 1. Yeah. Diga quem mais pode ser eleito rei. Ninguém mais. Ao número 1. Diga quem mais pode ser eleito rei desde Israel. Me diz quem mais ordena toda a lei desde o céu, fazendo seus milagres e salvando nossas vidas, vencendo meus combates e curando minhas feridas. Ordenador da paz, o cordeiro da vitória, o único capaz de dividir a história. Ele é quem corrige a errada trajetória, o que foi e que é digno de honra e glória. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Seja dada porque Ele tem poder. Por todos aceitou morrer só para nos ver vencer. Ele é fiel, é sim. Ele é poderoso, sim. Poderoso, sim, é sim. É fiel até o fim. Ele é aquele que eu avisto na batalha, a me dizer meu filho, a minha mão nunca falha. Ele é quem triunfa sobre a escória, o que foi e que é digno de honra e glória. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Dada a quem é merecedor, toda glória, toda entregue ao Senhor, toda honra, de SP a Jerusalém, toda glória, para todos sempre, amém. Toda honra, seja dada a quem é merecedor, toda glória, toda entregue ao Senhor, toda honra, de SP a Jerusalém, toda glória, para todos sempre, amém.